Boa tarde, boa noite, independente do horário que você esteja ouvindo isso aqui, seja muito bem-vindo ao Cantinho da Pá, esse podcast gostosinho e muito otaku. Nossa, gente, eu acho que eu tava com um pouco de saudade de dar essa intro, porque faz eras, né, que eu não gravo essa entradinha, mas enfim, vamos aí ao episódio 50. Eu nem acredito que eu postei 49 episódios aqui no Cantinho da Pá e depois de ter ficado parado um tempão, eu estou voltando. Mas este episódio 50 vai ser especial, não só pelo número em si, né? Mas porque é também porque estou voltando a criar podcast, a gravar e de falar de um tema que eu realmente fiquei quebrando minha cabeça, assim, durante talvez um mês inteiro, acho que desde que entrou 2024, né? Que é esse paradoxo de querer criar conteúdo e não querer se expor ao mesmo tempo, né? Então eu queria um pouquinho falar disso, dar essa deixa também de falar um pouquinho de como foi esses últimos meses, esse tempo todo que eu fiquei meio em atos, né, em off, né? E essa vontade repentina, não diria tão repentina assim, mas enfim, de voltar a criar conteúdo. Acho que eu não tenho muitos recados a dar, eu acho que a gente já pode mesmo ir pro tema central. Talvez acho que o único recado mesmo é que alguns episódios no Spotify foram excluídos pelo Spotify, mas no Archive está lá, no site do Chimichangas também, então acredito que foi uma questão com a plataforma do Spotify, e acho que são 2 episódios, se não me engano, que estão fora do ar ali no Spotify, mas quem quiser ouvir pode entrar lá no site do Chimichangas, ou eu não sei se dá para acessar direto no Archive também, aí eu sou meio leiga, tá? Mas está no ar os áudios estão normais, no entanto, o Spotify não permitiu a entrada, acho que provavelmente por causa da trilha sonora. Mas enfim, vamos falar desse tema central e acho que vocês vão ouvir a vinheta novamente, que há muito tempo não tocava, né? Então vamos lá. Bom, gente, vamos lá. Eu voltei. Eu não sei se exatamente pra ficar, pra criar podcast novamente, falar aqui sozinha, mas ao mesmo tempo com vocês. Mas, no fim das contas, eu quero criar algumas coisas novas. Eu não sei até quando isso vai continuar, mas essa vontade veio agora em 2024 e eu vou criar o que for possível, né? O que eu me senti ali à vontade e eu querer falar, ou trazer convidados e fazer essas criações aqui, mas como podcast mesmo. Acho que é uma coisa mais intimista, uma coisa que eu me sinto mais à vontade, digamos assim. E essa vontade de criar, gente, eu falei assim, repentino. Eu acho que na verdade nem foi repentino, ela nunca morreu, né? A minha última participação foi ali no Tanushi com a Leti. Chegou um momento que as agendas não estavam batendo mais, não tava rolando, consegui marcar esses horários, digamos, fixos, né? A vida tem dessas, a vida cobra, a vida adulta cobra mais ainda, então a gente precisa, às vezes, se entender como criadores, né? E ver ali horários que fazem mais sentido pra gente, times também, né? Entrou um monte de campeonatos ali de Valorant e assim por diante. Eu também, né, passei por várias questões, fiquei desempregada, depois voltei para o mercado de trabalho. E tudo isso mexe na rotina e nesses horários fixos, o que é possível fazer. Então, naturalmente, a gente não conseguiu mais gravar ali o Tanushi. E meio que depois do Tanushi, eu assim, olha, eu acho que eu vou dar um tempo para mim. Meio que vou tirar um ano sabático, digamos assim. E acabou que as coisas foram esfriando. Mas ao mesmo tempo, eu acho que eu sempre, né, eu não parei de consumir, eu não parei de conversar com amigos a respeito disso. A Gi, né, minha namorada, pra quem não tem ideia, ela também é muito otaku, então ela sempre me arrastou, de alguma forma, né, pra consumos diferentes. Ela foi pro Japão, então assim, muitas coisas aconteceram nesse meio tempo aí, que eu não criei conteúdo, mas eu continuei consumindo, né. E quando eu voltei a trabalhar, também que minha rotina ficou uma doideira, eu falei assim, putz, eu não vou conseguir simplesmente colocar isso em... tirar do papel, né? Eu tava até querendo voltar a escrever algumas coisas pros Mixangas, eu conversei com a galera que escrevia, né? Ali pro site. É, mas é isso, né? Quando chega um trabalho monetário ali com uma rotina, tudo muda. Então, por pouquíssimo tempo, eu acho que... No tempo que eu criei conteúdo, eu encarei isso aqui como algo monetário, né? Que talvez tenha sido ali em 2019, 2020, mais ou menos. Eu queria realmente ali fazer isso vingar, talvez viver disso. É, mas aí, quando eu realmente entrei ali pro mercado de trabalho, com a carteira CLT e assim por diante, aí eu me equilibrei, né, financeiramente falando, eu acho que eu entendi que é um hobby. É um hobby que eu gosto muito, é uma coisa que... tem a ver com a minha criação cultural, talvez minha forma de se expressar. Enfim, eu acho que tem muito do meu caráter também. Mas, no fim das contas, eu não quero viver de criação de conteúdo, né? Eu acho que eu prefiro que seja como um hobby, né? Eu, agora, em 2024, que eu fiquei ali pensando... Ah, cara, eu quero criar alguma coisa, mas eu não sei direito o que fazer... Foi aí que, acho que até mesmo em terapia, a terapia me ajudou muito nesse processo de entendimento de que eu não quero viver de internet, né? E acho que aí veio a questão do paradoxo, porque eu ainda quero criar, né? Eu quero criar na internet, e eu não quero me expor, porque a internet é um local muito de exposição. É, mesmo você pode ser o mais anônimo possível, você pode ser uma pessoa que, sei lá, criou 3 coisas, né? 3 episódios... 3 vídeos no YouTube, você fez, sei lá, 3 Reels no Instagram, você fez 1 vídeo no TikTok e, de repente, aquilo bombar, pode ser bombar para um jeito positivo, pode bombar para um jeito negativo e, de um dia para o outro, você pode ser conhecida por milhões de pessoas. Então, assim, eu não quero viver de internet, mas, ao mesmo tempo, eu quero criar num espaço que, a qualquer momento, essa exposição pode vir, né? Aí que tá, né? E viver de internet, quando você... coloca isso, tipo, não, eu quero viver de internet, eu quero realmente ser uma criadora de conteúdo, eu quero fazer cronograma, eu quero seguir um calendário, eu quero criar tópicos aqui do que eu quero falar, e eu quero, sei lá, ficar uma semana inteira criando, seja nas redes sociais, seja ali num projeto meu mesmo que eu tô fazendo, num site próprio, enfim, tudo isso tem a ver com exposição, né? Seja ali exposição de opiniões, a exposição da imagem, de presença, né? Porque quando você fala, eu quero viver disso, você precisa ter, digamos, você tem que seguir o cronograma, seguir a rotina de criação, você tá ali também se expondo à presença. Você tem que estar presente. Se você não está presente, dificilmente você vai conseguir viver de internet. Eu digo viver, gente, é profissionalmente mesmo, tá? E além de tudo, também às vezes requer ali uma exposição muito de padrão de beleza, né? Ainda mais eu que sou mulher. Então, é uma coisa que eu acho que, se eu fosse homem, obviamente não afetaria tanto, né? Porque o homem, ele não tem tanto, você não precisa fazer tantas coisas. Seja no setup do que você tá fazendo, no cenário que você tá fazendo, e também de imagem, né? De você ter que passar maquiagem, você ter que se mostrar bonita o tempo inteiro. É, e eu não tenho muita paciência pra esse tipo de coisa. Eu quero só, sei lá, ser ouvida. Eu quero só criar, né? Eu não quero viver de internet. É, eu só quero criar alguma coisa, né? Então, eu quero me expressar, quero opinar. Então, por isso que eu fiquei em 2024 quebrando a minha cabeça, entendendo como que eu equilibraria esse paradoxo de, tipo, beleza, eu não quero viver de internet, então a exposição que eu espero não é uma exposição de uma pessoa que quer trabalhar com internet, mas ainda é um nível de exposição. Eu estou à vontade com isso? Eu quero voltar a fazer isso? Né? Então, porque no fim é uma contradição, porque eu não quero me expor, né? Essa, acho que é uma questão muito latente em mim. É, eu acho que eu já falei, eu não sei exatamente se foi aqui no Cantinho da Pá, se foi no Tá no X, se foi em outros projetos, mas esse nível de exposição sempre me afetou um pouco, né? Eu acho que eu fui descobrindo como que essa exposição mexia comigo, né? Então, eu fui descobrindo principalmente, acho que com questões psiquiátricas, psicológicas, né? Eu acho que foi ali em 2022, que eu fui diagnosticada com um transtorno de ansiedade generalizado, né? E aí tudo fez sentido pra mim. Tudo fez sentido em como a exposição me afetava, né? Ter TAG não é uma coisa muito simples. E a parada de me expor ali, de querer falar o tempo todo na internet, querer opinar sobre tudo que estava acontecendo no mundo, afetava completamente essa ansiedade. E por ser uma ansiedade generalizada, eu não ficava só na taquicardia, ou eu não ficava só com insônia, né? Era uma coisa que era muito pesada, né? Muito pesada pro meu corpo, muito pesada mentalmente falando também. Aquilo mexia comigo durante dias, né? Então, às vezes eram debates na internet que nem às vezes tinha a ver comigo, às vezes eu não estava ativa naquelas discussões, mas de alguma forma afetava a parte física, né? Que a ansiedade ali, quando ela é patológica, começa a pegar. Então eu fui ali entendendo como essa exposição afetaria, né? Me afetava de maneira geral. Então foi aí que eu vi que essa criação, ela precisava, a criação de conteúdo, a minha criação precisava ser diferente. Eu não podia só me colocar ali, me expor minha presença, colocar minha imagem em todos os lugares, divulgar tudo que eu faço e querer estar presente em tudo, porque isso não me faria bem, né? De maneira, eu digo, na questão da saúde mesmo. Porque eu fui entendendo como meu ataque funcionava, né? Então, sim, fui pro psicólogo, fui pra psiquiatra e assim por diante. Eu tive que fazer muita coisa, gente, em 2022 pra... Porque assim, não é curar, né? A palavra não é certa, não é curar, mas entender os meus limites. E fazer todo um detox de redes sociais, cara, assim, me ajudou, né? Me ajudou tanto. Me ajudou, assim, absurdamente. Mas, ao mesmo tempo, né, que eu tenho todas essas questões com exposição de mexer com a minha, com o meu transtorno, e como que ainda assim eu quero criar, né? Então, eu também tive que, em 2022 e 2023, eu tive que tomar muitos remédios, lidar com muitas coisas, né? Eu tinha uma perda de peso, por exemplo, muito grande. Então, eu também tive que resolver isso. E a TAG tinha, né, uma influência muito grande nisso. Então, quando eu tinha as crises, isso realmente afetava fisicamente o meu corpo, né? Então, não era só uma parte mental, não era só uma parte de meu cérebro não quer desligar, né? Então, esse desgaste, depois de entender aí, depois de ficar 2 anos entendendo esses desgastes, eu também entendi que eu tenho um amor muito grande pela cultura pop, né? Mais ali, japonesa, asiática. Mas a minha forma de expressão ainda tá muito relacionada à cultura pop, né? Então, como eu disse, eu ainda amo isso. E de alguma forma, eu falo assim, tá, eu quero falar de alguma forma sobre isso, né? Eu não quero deixar de falar. Agora que eu equilibrei, digamos assim, os meus funcionamentos, os meus limites como ser humano, o que eu posso fazer na criação de conteúdo que a exposição não me afetaria tanto, mas que ainda assim eu conseguisse me expressar, mesmo que fosse, sei lá, para 10 pessoas. A questão mais não é números, né? Acho que mais a questão é eu quero falar, eu quero criar algo. Eu não me importo se for para 5 pessoas ou se for para 20, né? Eu ainda quero ter uma troca, digamos assim. Eu acho que essa é a palavra. Eu quero ter uma troca. Né? Mas eu não quero ter uma vida online, gente. Assim, eu não faço questão nenhuma de divulgar os episódios daqui pra frente. Eu não quero trabalhar com as redes sociais. A gente fala assim, gente, postei um vídeo novo, confere lá. Eu acho que quem ouviu, ouviu. Quem achar que no Spotify, achou. Quem entrar no site de Mixangas e se interessar pelo tema, se sentiu interessado. E vida que segue, né? Eu ainda tenho, assim, amigos maravilhosos que eu continuo trocando, que a gente continua falando sobre o que a gente consome. Eu tenho uma namorada maravilhosa, que eu também faço essa troca. E eu me sinto muito bem dessa forma. É saudável pra mim, né? E eu acho que, assim, talvez é um privilégio de eu conseguir fazer isso. De eu entender esses limites e ainda assim conseguir criar algo. Talvez eu possa colocar nessa caixinha do privilégio. Porque eu tenho uma situação financeira que me permite fazer isso como um hobby, né? Talvez quando as coisas apertarem, talvez eu vou ter que fazer isso de uma maneira monetária, então vou ter que investir em mais coisas. Talvez, mas eu acho que uma coisa que eu aprendi em toda essa minha relação com a TAG foi que viver só pensando no amanhã é muito válido. Obviamente que eu ainda consigo pensar num futuro, digamos, próximo, né? Sei lá, de poucos meses. Mas eu entendi que olhar para um futuro um pouco mais distante também não é bom para a minha saúde. Então, obviamente que a gente vai entendendo os gatilhos ali para conseguir pensar um pouco mais num futuro distante, mas ao mesmo tempo eu entendi, pelo menos na minha vivência, que não é positivo mesmo, assim. É uma coisa que só realmente causa esses gatilhos e as ansiedades e, no fim das contas, não resolve os problemas que eu estou tendo agora. né? E afinal de contas, eu também não sei do que vai ser amanhã. E não tem como eu saber, eu não tenho controle sobre isso. Então olhar para um futuro muito distante também não é um caminho, sabe? Eu acho que talvez eu não tenha deixado tão claro, assim. Ah, pelo menos, você tá falando só da questão da sua saúde. Mas e aí, essa exposição aí, talvez você não tá muito na sua zona de conforto, só por ser uma questão de saúde. E aí você não tá afim mesmo de ficar mostrando sua cara o tempo todo. Olha, sinceramente, gente, eu acho que a vida online, vai, entre aspas, a vida online, ela é horrível. Né? Obviamente que a gente consegue encontrar pessoas legais, a gente consegue criar amizades, a gente consegue encontrar amores, a gente consegue ter trocas muito legais. Só que acho que é preciso entender, né? Assim, até onde vai essa vida online, o que é positivo. Não ter um pezinho na vida real também não é legal. Fui percebendo isso também nos últimos anos. Então eu acho que é mais uma questão de equilíbrio, né? Quando você se joga demais na vida online, eu realmente acho que é horrível. E aí, assim, pra deixar um pouco mais prático, acho que eu vou trazer alguns exemplos, né? Pra ficar um pouco mais objetivo, né? E eu tô falando isso muito mais de uma vivência de uma criadora de conteúdo mulher, né? Eu acho que isso é importante de trazer. São recortes que fazem parte. Não tem como eu ignorar o fato de eu ser uma mulher na internet. E que, cara, assim, não é por nada não, né? Muitas mulheres acabam tendo uma super exposição, às vezes por coisas que nem mereceriam, assim, tipo, sei lá, uma paulada em massa de pessoas, né? Aquela coisa de, tipo, é desproporcional, né? Eu acho que é muito sobre isso, né? E acho que, enfim, eu posso trazer vários exemplos, né, gente? Esse é até mesmo da cultura pop, né? Como um todo. A gente teve aí, não muito tempo atrás, a Bagi, que, nossa, tomou um monte de hate. E ela, né, sempre falou dos erros dela. Eu acho que é isso, né? As mulheres, elas podem, elas falam dos erros delas. Mas elas não podem errar. Elas não podem estar, sei lá, equivocadas. Né? É um hate em cima que é muito desproporcional quando um homem erra. Então, acho que acaba se tornando uma superexposição horrorosa, né? Então, você teve a Bagi, que ela foi grossa alguns anos atrás com algumas pessoas do chat e assim por diante. Hoje ela nem é mais assim, mas a imagem ficou, né? Essa imagem da Bagi de ser rude, de ser grossa, de ser mal educada, enfim, é muito forte. Você teve até a própria Leti, né? Com quem eu trabalhei ali perto, que eu sempre sofreu hates, assim, que são desproporcionais por causa das suas opiniões sobre Valorant, às vezes por fazer, às vezes, uma piada fora de hora. Só que, mesmo estando, às vezes, mesmo estando equivocada mesmo, né, a gente erra. Essa desproporcionalidade nos ataques, assim, cara, sempre me fez mal. Não é sobre mim, né, eu dei alguns exemplos aqui que não foram sobre mim, mas que a internet, ela é muito, muito desproporcional, né, às vezes a gente... As pessoas, elas não se colocam no lugar das outras, elas ficam atrás ali de telas, né? Então, às vezes, a gente não faz ideia de quem são essas pessoas, de onde elas vêm. E isso acaba afetando, né? A gente, obviamente, que tenta deixar de lado algumas coisas. Eu acho que todas as criadoras mulheres, em algum momento ali da sua criação de conteúdo online, elas simplesmente deixam de ver os comentários, deixam, tipo, olha, muita coisa eu sei que eu vou ter que deixar passar pra eu conseguir sobreviver nesse meio. E essas coisas todas aqui, meu, esses exemplos aqui que eu dei, só dei dois exemplos, mas assim, a gente sabe que acontece praticamente toda semana na internet. Isso pra mim, assim, me faz muito mal, né? Faz muito mal. Mal fisicamente, mal mentalmente. E é um tipo de coisa que, cara, eu não quero passar. Se eu não preciso passar por esse tipo de coisa... É até engraçado falar não preciso, né? Mas eu digo, cara, se eu precisasse, por exemplo, fazer desse trabalho de criação de conteúdo algo... Meu meio monetário de viver, eu teria que passar por isso. Eu teria que enfiar, né? Mostrar minha cara mesmo e falar assim, olha, beleza, tô preparada pra isso e bora. E provavelmente eu me prepararia mesmo. mentalmente, fisicamente, pra lidar com essas merdas, né? Porque a gente vai lidar com essas merdas. Ah, pelo menos você tá ignorando os homens. Eu sei, sim, que tem também muitos hates em cima de criadores homens. Só que eu acho que é mais fácil de lidar, digamos assim, sabe? Eu acho que é mais fácil de lidar. Algumas coisas são sobre imagem, sim, mas nem tudo é sobre imagem. Acho que isso pesa muito mais para as mulheres. Isso, assim, e me incomoda num nível realmente muito grande. Ficar falando, enfim, do meu rosto, do meu cabelo, do jeito que eu me visto, do jeito que eu falo, assim, são coisas tão, às vezes, tão pequenas e características nossas que simplesmente existem e isso já causa um hate imenso, seja em chats, seja nas redes sociais mesmo, seja com uma opinião qualquer numa rede social. Então, assim, é uma coisa que eu entendi que eu não quero cultivar esse tipo de coisa, eu não quero fazer isso comigo, a não ser que seja realmente muito necessário, né? Então, atualmente, falando agora em março de 2024, que eu estou gravando isso aqui, não é necessário. Então, não, eu não quero. Não quero ter que passar mal dessa forma, pro meu corpo congelar, de eu perder apetite, de eu não conseguir dormir por dias, de a TAG simplesmente consumir o meu corpo, porque eu tive uma cacetada de gatilhos que eu não queria ter, mas eu acabei tendo, porque eu tive que lidar com essa exposição, né? E outra coisa, tá? Eu já até te espiroquei. Eu não vou dizer que, ai, Paloma, você tá falando tudo isso, mas parece até que você não viveu na internet por tempo bastante, né? Parece que você é até de uma geração aí que diferente, né? Não, gente, nossa, eu já desbroquei muito no passado, já briguei muito, na verdade. Já fiz indiretinha, já quis arrumar briga que não era necessária, entendeu? Já quis arrumar confusão, já fui também super exposta de maneira desnecessária. Dá até um exemplo, assim, eu fiz um comentário aleatório, assim, sobre o livro do Edward Spohr. Cara, a enxurrada de ataque que eu levei só porque ele respondeu o meu tweet, sendo que isso nem era necessário, assim, putz, é surreal, entendeu? Então, cara, não quero, né? Eu acho que eu entendi agora com meus 31, 32 anos que eu vou fazer agora que não quero, quero ter uma vida mais suave, quero continuar construindo, quero falar sobre isso, mas eu acho que viver a vida real também tá proporcionando, assim, vínculos com pessoas e vínculos, inclusive, digamos... Ai, como posso explicar isso, gente? Eu acho que esse vínculo com histórias, né? Que tá sendo muito bom pra mim, assim, de verdade. Tá sendo muito bom, sei lá, assistir um filme sem pensar que eu preciso criar algum conteúdo sobre aquilo, sabe? Que eu preciso depois ir lá e falar e fazer um vídeo pra falar sobre isso, né? Eu não quero... Isso é maravilhoso, na verdade, né? De você consumir essas coisas, você... ter esses vínculos com essas obras e você não se sentir obrigado a produzir. Eu ainda não desprezo a minha presença, digamos assim, né? Eu ainda utilizo o Telegram, por exemplo, ainda utilizo o Instagram, mas eu acho que é muito mais suave, entendeu? Eu tô muito mais preocupado, sei lá, em... Ah, vamos jogar um joguinho, vamos sair pra comer, vamos pra um restaurante novo, diferente... Vamos pra casa de um amigo, de uma amiga, vamos fazer um churrasco, vamos sair com a família, vamos adotar um outro animal, sabe? Sei lá. Eu acho que esse pé na vida real, cara, assim, me fez ajudar pessoas que eu tava vendo ali na minha frente, que eu tava tipo, não, bora, vamos, se precisar, a gente tá aí, né? Eu comecei a dirigir, então isso também, esse pezinho na vida real foi maravilhoso, assim, sabe? Enfim, tudo isso... me fez entender que eu poderia ter mais precaução com o uso das redes sociais. Eu poderia ser mais leve com tudo isso, né? Mas enfim, vamos lá. Acho que eu já falei muito de mim, né? Acho até que foi intimista demais. Até falei da minha vida, acho que me expus muito. Olha lá o paradoxo de novo, né? Mas assim, cara, consumir otaquice é um processo muito natural pra mim, né? Então, é difícil de falar assim, ai... Eu vou estar completamente ausente da internet, mas ao mesmo tempo, tudo que eu tô consumindo de otaquice tá muito bom. E talvez eu quero realmente opinar sobre algumas coisas, né? Então, eu acho que tá muito mais nesse lado aí de, pô, consumir é um processo natural e talvez falar sobre essas coisas também seja legal. Provavelmente eu não vou falar sobre tudo que eu tô vendo. Porque, novamente, não, acho que isso não faz parte do meu processo, né? Mas, por exemplo, eu continuo comprando mangá. Nossa, eu li muito mangá nesse tempo. Acho que finalmente eu consegui voltar a consumir mangá, assim, gente. De pegar e falar assim, não, eu vou pegar isso aqui e eu vou terminar. Né? Eu li todos os volumes aqui nacionais que lançaram de Villain Saga. Eu li Cells at Work, li Menina do Outro Lado. Li Shimanami Tassogari. Cara, eu terminei muita coisa. Eu li Frieren. Tipo, eu li muita coisa. Além dos GLs, né, dos Girls Love, que eu leio, que eu sempre fui a doida dos Girls Love. Não deixo... semana nenhuma, deixo de ler alguma história nova, alguma webtoon, ou mesmo mangá mesmo. E eu continuo assistindo anime também, né? Então, assim, acho que era uma coisa que eu não fazia antes, eu tô assistindo muito anime. Tudo bem que Giovanna me arrasta muito, mas eu estou, né? Eu fui assistir muita coisa no cinema, fui assistir Slam Dunk no cinema. Eu fui assistir Menino e a Garça, fiquei muito emocionada de poder assistir um filme do Estúdio Ghibli, sabe? No cinema, porque eu acho que eu nunca tinha ido no cinema assistir Estúdio Ghibli. Eu sempre assisti na minha casa. Então, assim, foi muito foda. E eu continuei cultivando, né, as minhas amizades, assim, no meio nerd, como eu pude, né? A vida sempre acontece, gente. É normal a gente se afastar às vezes e depois volta, afasta um pouco, depois volta. Porque quando você tem que ficar só pagando boleto, ainda mais que eu tenho que ficar indo, eu tenho que ficar saindo de cidade pra cidade, né? Eu não tô mais ficando numa cidade só. Então tudo isso influencia na sua rotina, como você pode ver as pessoas que você gosta. Às vezes você tem um final de semana livre que a outra pessoa não tem mais aquele final de semana livre. Ou você tem que viajar pra você conseguir encontrar essa pessoa, sabe? Então, é normal, né? Acontece. E, enfim, acho que resumindo tudo isso, depois de consumir tanto otakice e me divertir, sabe? E consumir de uma outra maneira durante, acho que, esses anos... esses 2 anos aí, eu nem sei quanto tempo que ele tá parado no cantinho da página, gente, peço perdão, eu não faço ideia, mas levando tudo isso em conta e me redescobrindo como a Paloma, a Paloma quer consumir as coisas, como a Paloma quer falar dessas coisas, eu entendi que, cara, não é errado realmente querer criar, né, mesmo com todos esses questionamentos de não querer se expor, de não querer falar da própria vida, de não querer ficar colocando a sua imagem o tempo todo, querer opinar o tempo inteiro, no sentido que, gente, eu fiz um detox de Twitter que, cara, só me fez bem, entende? Assim, eu me sinto outra pessoa, né? Eu tô comendo melhor, eu tô fazendo exercício, sabe? Eu tô sorrindo mais, eu tô vendo amigos indo presencialmente e falando sobre essas coisas no presencial, sabe? Eu tô fazendo cursos diferentes. Eu tô fazendo um curso muito legal de cultura japonesa e cultura pop ao mesmo tempo. Então, assim, cara, eu percebo que eu tô tendo mais tempo pra fazer essas coisas todas. Que antes eu ficava ali, sabe, no Twitter, um tempão do meu dia. E que só me dava desgosto, né? Só me deixava angustiada. Então, assim, eu acho que diante disso tudo, eu acho que eu encontrei esse equilíbrio de conseguir criar conteúdo à medida que eu vou me expondo o mínimo possível, ou de um jeito que pra mim é confortável, né? Acho que é a forma que eu vejo, que ainda assim eu saio da minha zona de conforto. Porque querendo ou não, eu tô falando aqui com vocês, qualquer pessoa que estiver ouvindo, eu estou me expondo. Nossa, eu falei muita coisa sobre a minha vida. Falei sobre o meu transtorno, dei exemplos claros, falei do meu recorte social como mulher, tudo bem que ainda é mulher branca, eu ainda tenho muitos privilégios em relação a muitas outras mulheres, e até outros homens também, principalmente focando ali em outras minorias. Mas, ainda assim, eu acho que eu estou saindo um pouco da minha zona de conforto, porque também não é fácil, não foi fácil criar esse áudio, fazer essa gravação. Eu demorei muito tempo, eu tô aqui desde janeiro de 2024 entendendo e percebendo como eu poderia fazer, como eu poderia criar e como eu poderia falar aqui nesse episódio e ter responsabilidade, né, no que eu tô falando. Não ser uma completa imbecil e ignorante, né, que é uma coisa que... Nossa, eu também, gente, eu tô lendo muita coisa, sabe? Eu tô vendo vídeos, assim, que fazem sentido pra mim atualmente, sabe? De gente que, tipo, caralho, eu tô aprendendo mais com essas pessoas. Não é coach não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Deus me livre. Enfim, nem Deus me livre, né? Porque eu não acredito em nada. Mas, enfim, gente, eu acho que, de maneira geral, é isso, né? Eu acho que eu estou conseguindo, espero conseguir criar esse ambiente que seja minimamente propício pra que seja saudável pra mim, mas ao mesmo tempo também que eu continuo trazendo aqui esses questionamentos, trazendo um debate saudável e respeitoso, né, sobre as coisas aí da cultura pop. Eu não falei muito exatamente sobre uma obra, sobre alguma coisa relacionada à cultura pop. Nos próximos episódios vai vir aí, né? Acho que esse episódio realmente seria uma reintrodução ao Cantinho da Pá, por que que eu estou voltando. Mas assim, e outra, né? Também tem um parênteses aqui que é necessário fazer, né? Todos esses questionamentos que eu fiz sobre mim, eu acho que eu ainda continuo, e isso é muito importante destacar, que, cara, eu continuo tendo um senso crítico surreal, uma reflexão de maneira geral sobre a nossa sociedade. É, eu acho que, obviamente, quando você se expõe menos, fica aquela impressão, né? Que, tipo, nossa, a pessoa não está se posicionando, né? A pessoa não fala o que ela acredita e tudo mais. Eu acho que, na verdade, não é sobre deixar de me posicionar ou me isolar completamente, né? Mas é, tipo, saber quais lutas eu quero escolher. Porque não dá pra abraçar o mundo inteiro, não dá pra resolver todas as mazelas do mundo. Por mais que eu acredite que coletivamente a gente até conseguiria mudar algumas coisas, né? Tipo, por exemplo, eu continuo achando que o capitalismo falhou, continua falhando e falhará pra sempre. E é um sistema extremamente feito pra moer gente, inclusive eu, né? Então, sim, vou continuar questionando, né? Eu vivo neste sistema que eu vou continuar a questionar, e isso não muda, né? A questão das minhas posições, a questão de eu ser uma pessoa com muito senso crítico, e eu vou tentar trazer isso aqui nos episódios, novamente, com responsabilidade, de uma forma respeitosa, para que seja um ambiente saudável mesmo para todos. E eu acho que, de maneira geral, é isso, né? Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Acho que eu falei demais. Nossa, vai dar 40 minutos já de gravação. Mas prometo que nos próximos episódios eu vou falar menos sobre mim, mais do que realmente eu tô consumindo, e outras reflexões, talvez algumas coisas realmente mais temáticas. Eu quero fazer muito um episódio sobre Freedom, por exemplo, mas eu ainda estou pensando em como fazer esse episódio para não cair na mesmice só de ser uma recomendação, mas trazer também ali uma reflexão, né, da obra, da história. Eu acho que de todas as leituras que eu tô fazendo, Freedom foi o que mais me pegou. Acho que fazia muito tempo que eu não tinha um sentimento, assim. Acho que quando eu li One Piece na adolescência, eu tive esse sentimento, e acho que agora em Freedom também tá tendo. É um sentimento de acolhimento. Eu não sei explicar direito, gente, mas é um sentimento de acolhimento, de olhar aquele universo, assim, é um universo vasto, que eu consigo ver N possibilidades, e é muito massa, muito bonito de ver. E, enfim, consumir Freedom está me fazendo muito bem. Mas nos próximos episódios vou falar mais sobre isso do que especificamente sobre minha pessoa, tá? No mais, gente, é isso. Agradeço imensamente por quem ficou até aqui. E a gente se vê nos próximos episódios. Eu não sei exatamente quanto vai ser a frequência, quanto que eu vou conseguir gravar, mas a gente vai criando e vai gravando aos poucos, tá? É isso, no mais. Falou, gente. Até o próximo. Me somehow you made me feel invisible. Power to my soul, yeah. I'm not easy things that used to bother me, cause your existence just lights me up, yeah. You always got my back, and of course I got your back. Don't you worry about that.